usando o podcast Fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet se manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. Se o niilismo de Estado se escora nas políticas de desaparecimento, nas tentativas de fazer populações inteiras desaparecerem, como o abandono das favelas e periferias à própria sorte na eclosão de uma pandemia, este niilismo engendra em sua inerente opacidade a emergência insurgente de máquinas de guerra invisíveis, de guerrilhas difusas e menores. Importa é criar outras formas de desaparição, habitá-las comunalmente, fazer uso das invisibilidades, formas políticas do esconder-se, a própria sorte agarrada em forma de vida, que nunca poderão engendrar uma população biopolítica. Jennifer Barbosa. Saudações anarquistas, galera! Eu sou a Dance. Eu sou o Replab. E esse é o Fagulha Podcast. Hoje a gente vai conversar com o Jennifer Barbosa sobre o livro que ele está lançando, Sociedades do Desaparecimento, e sobre outras coisas que a gente resolveu falar no meio do episódio. Então a gente quer agradecer ao Jennifer por estar aqui com a gente e também pedir desculpas pelas confusões aí. Tem gente que diz que a anarquia não é sinônimo de caos, né? Mas no caso do Fagulha, às vezes é um pouco sim. Mas então, muito obrigada, Jennifer, e se tu quiser te apresentar para a gente, por favor. Saudações, uma alegria estar com vocês aqui. E a confusão, ela é um índice do ingovernável, né? Então, acho importante, a gente age sempre na confusão. Agradeço e vamos ter uma ótima prosa, uma grande alegria, uma honra estar aqui com vocês no Fagulha. Bom, a gente que agradece. A gente começou essa conversa já tem um tempo já, né? A gente queria conversar contigo faz pelo menos desde o ano passado, mas nos encontros e desencontros aí as coisas foram complicando. E aí, numa conversa sobre uma possibilidade de participação no podcast, veio a feliz notícia que você estava lançando um livro, né? Sobre a tua hipótese da sociedade do desaparecimento, né? E, então, acho que a gente pode começar a nossa conversa um pouco nessa base, pela pergunta talvez mais óbvia para introduzir para o pessoal, né? O que é isso que tu chama de sociedade do desaparecimento ou de política do desaparecimento? Como que ela se expressa no Brasil, né? Já que me parece que é a matriz principal para pensar essa política, justamente pensar como que algumas formas de poder e de subalternidade se expressam nesse cotidiano brasileiro, e como que a gente pode, inclusive, pensar a expansão dessa ideia de uma política do desaparecimento ou da sociedade do desaparecimento no Brasil da Covid-19, por exemplo, sobre a questão das notificações e tudo mais. Então, acho que é mais ou menos isso. Explicar um pouquinho o que é isso que se chama de sociedade do desaparecimento. Oi, Plebe. Esse tema ele surge, né, em um campo de trabalho, porque eu sou professor de filosofia. Meu campo de atuação são textos de filosofia contemporânea, né? E sempre tive uma inquietação muito grande com a forma de recepção da filosofia europeia, principalmente europeia, no país, né? E por uma completa ausência de construções conceituais que pensar essas outras territorialidades, né? Que a gente pode chamar, né, de saídas de um contexto, né, de um histórico de colonialismo e também que persiste, então, né, uma lógica de colonialismo. E nesse ponto, né, se espera sempre desses filósofos de matriz, vamos chamar assim, europeia, mesmo que de teoria crítica, ou vinculada à desconstrução, ou vinculada à arqueologia, né, por exemplo, Foucaultiana, né, a posição de intelectuais gerais, universais, que inclusive tente dar conta, né, de contextos muito específicos como brasileiro, como colombiano, mexicano, etc. Então, até porque, mesmo que a gente ame esses textos, né, é impossível que, por exemplo, Foucault dê conta do que se passa, né, por exemplo, no Brasil. A governamentalidade nos nossos territórios é outra. Mesmo que, em muitos momentos, né, por mais que certas proposições de Foucault, mesmo do distanciamento que elas colocam, né, que elas se colocam em relação a nós, elas nos ajudam a pensar certas questões. Né? Então, esse tema das políticas do desaparecimento surge, em particular, de uma espécie de, primeiro, né, de uma tentativa de sair de Foucault, né, para pensar o tema da governamentalidade. E segundo, também, um embate com as leituras contemporâneas hoje feitas, por exemplo, em torno da obra do Walter Benjamin. Isso eu diria mais no plano conceitual. Né? E no outro plano, no plano, eu diria, mais político, efetivo, a dimensão, dar conta do extermínio, né? Do extermínio como prática governamental, né, que temos no país. E também da história específica vinculada ao extermínio. Então, usando um pouco de uma metáfora, não uma metáfora, diria, mas uma categoria importante que está no Foucault ali no curso de 72, 73, que ele fala da sociedade punitiva, né, eu faço um uso, uma relação, né, que é de pensar o tema das sociedades do desaparecimento, o desaparecimento como um critério e, ao mesmo tempo, um diagrama amplo da governamentalidade contemporânea. Então, se aquilo que o Foucault chama de anátomo política dos corpos, né, vinculadas à punição e disciplina, né, vinculam corpos, né, e se o governo biopolítico ele governa populações, o tema, né, bastante conhecido da governabilidade, que Foucault postula a partir de defesa da sociedade, né, segurança e território de população, nascimento da biopolítica. O tema do desaparecimento, para muito além, talvez, ou, né, saindo já das construções foucaultianas e entrando nessas nossas realidades, ele é central. Né, porque não há um corpo até desaparecimento, né? Desaparecimento enquanto, né, chamar assim de uma maneira bastante aproximativa, né, enquanto prática governamental. Não se gerencia a população, se espera que elas desapareçam. Né? E aí a gente pode associar dentro do tema do desaparecimento não só, né, positivos, práticas bastante cotidianas, né, dessa gestão policial, presente, por exemplo, não só no Brasil, Colômbia, no México, toda a América Latina, Mas é isso, a gente pode também pensar hoje esse tema de governamentalidade como um plano muito mais amplo, né? Já, dado que a gente fala de uma espécie de latino-americanização das políticas, né, em todo, né? Então, esse tema de desaparecimento circula isso que é, por exemplo, no Brasil, a possibilidade de que alguém desapareça sem deixar rastro, ou de que certas mortes, elas efetivamente não contam. Né? Então, a gente tem em São Paulo, né, um grande exemplo que eu dou no livro, o chamado das periferias, do cemitério, né, cemitérios dos pobres, né, onde há um procedimento que é de reutilização das covas dos anos 80, dos anos 90, né? Por exemplo, em que a zona sul de São Paulo tinha índices de mortalidade tão maiores quanto o Itália, né? Na Colômbia. Essas pessoas, jovens, negros, periferia, quando mortos, são enterrados, mas pouco tempo depois, até porque a quantidade de mortes é imensa, essas covas são reutilizadas, os corpos são levados ao ossário e depois esses registros são colocados em documentos. Então, essa dimensão do Estado cartorário, do Estado que cataloga, né, porque o grande tema, talvez, da governamentalidade, eu diria, moderna, que o Foucault pensou ainda no tema do governo político de populações, é de que o que se gerencia é a memória. Né? O Estado é um dispositivo de mnemotécnica. Né? Então, cada pessoa que morre, né, ela tem não só seu nascimento, mas a morte inscrita nos grandes registros do Estado, né, que abrangem gerações. Né? Obviamente, esses registros, a gente sabe, né, e o que apareceu não é novo. Ele atravessa, mesmo de forma subterrânea, a governamentalidade, né, moderna como um todo. Né? Para nós, não tão subterrânea. Pensem, por exemplo, né, a gestão da vida das pessoas escravizadas. Né? Elas não aparecem nos registros, são mortes que não aparecem. Mas percebam, no Estado cartorário, né, o Estado que cataloga, dessa mnemotécnica política, ela cede, né, ela dá lugar a uma política estatal que é de supressão dos dados, que é de supressão dos rastros. Né? E a pandemia, ela apenas acentuou essa dimensão. Né? Seja no caso das chamadas subnotificações, uma série de pessoas que morreram de Covid, né, mas não tiveram nenhum registro dessas mortes como sendo de Covid. Então, a gente pode pensar aquele modelo moderno de governamentalidade, né, a imagem de que se alguém morre, o corpo deve ser procurado a todo custo. Né? Essas nossas imagens de que, né, cai um prédio, tenta-se ir atrás desses corpos para catalogar essas mortes. Hoje nós temos uma ênfase de uma ideia de Estado que não está mais preocupada com isso. Né? Não se governa mais populações. Né? E se a gente for analisar também um plano distinto, que é o plano, né, da chamada governabilidade algorítmica, né, os metadados, também não está mais em questão o governo de populações, basicamente. Né? Governa-se aquilo que o próprio Tarrin chama, né, desses elementos pré-subjetivos. Né? Então, né, estamos diante de outros agenciamentos quando a gente fala primeiro do tema do desaparecimento. Né? Mas, de outro lado, né, assim como a gente pode falar de políticas de desaparecimento, nesse sentido governamental, né, fazer com que corpos desapareçam, de outro lado, a gente pode falar de uma política do desaparecimento no sentido, eu diria, intensivo, né, na ideia de que talvez o nosso tempo da hipervisibilidade, uma suposta hipervisibilidade, porque Facebook, Instagram, né, as redes sociais e tal, eu vejo como grandes memoriais Tá? No tempo das vidas que não deixam rastros, é um desespero de cada um de nós aqui em deixar rastros do mundo, né? Em que o próprio mundo está desaparecendo, temos que deixar rastros, não sabemos para quem, né? Então, nesse tempo, no tempo dos grandes memoriais, que são o Facebook, o Instagram, o Twitter, né? Fazer uso do desaparecimento como eu diria, efeito, né? De contraconduta, como um jogo de guerrilha e de resistência, é muito importante, né? E a gente vê isso, né, eu diria, em movimentos decisivos aqui, né, na contemporaneidade, né? Um dos exemplos é o próprio movimento zapatista, que em vários momentos é citado no texto, né? Outro momento, daquilo que eu chamo o livro de uma filosofia cobra, né? E assim por diante. Jennifer, pudesse falar um pouco mais sobre essa questão do desaparecimento como uma estratégia também subversiva, assim? Eu fiquei pensando um pouco nos relatos de comunidades quilombolas, de como também essas formas de desaparecer, né, eram constantes através de feitiços e transmutações, né, pessoas se transformavam num pinzeiro, se transformavam numa árvore para não ser pega pela polícia, pelo, né, os capitães do mato. E também a ideia, assim, um pouco de que tem a vida sem rastros, assim, né, da sociedade do desaparecimento, ela também contrasta um pouco com vidas que só deixam, existências que só deixam rastros, assim, né, que são muito essa coisa justamente dessa ligação com os espíritos, com os ancestrais, com as entidades, assim, né, que elas apenas são rastros que a gente vê delas, né, linhas, rastros. Então, só pensando um pouco sobre isso. Muito bom, Dani. Eu acho que a tua questão toca os pontos que eu assim, tento, mesmo que precariamente, muitas vezes desenvolvendo um texto, né, e que precariamente da minha parte, assim, porque são questões que ainda estão em aberto, né? Estão resolvidas. É sobre o tema dos rastros, né? Eu sou muito derridiano, assim, nesse assunto, né? Tudo é rastro, né? Sempre deixamos rastros. O problema das mitologias brancas, como diz o Derrida, né? Da filosofia ocidental, né? É que ela não se vê como rastro, né? Ela se vê como um monumento, né, fechado, tudo é rastro, né? Mesmo esses monumentos da grande civilização são atravessados pelo tempo, são atravessados pela contingência, né? Então, você fala dos quilombos, né? Acho que a própria figura do quilombo, ela é muito forte, né? Para a gente entender uma noção, uma definição de política que está diretamente atrelada a essa figura da fuga, do escape, do esconder-se, né? Formas políticas do esconder-se. Não só no quilombo, né? A gente vai analisar que no Brasil, além da figura do capitão do mato, né? Essa figura de uma espécie de feitor, senhores escravos, nós tínhamos a figura dos chamados bugreiros, né? Que eram caçadores indígenas, matadores de índios. Principalmente no sul do Brasil, você tem a figura do bugreiro, que é alguém que recebia, né, pagamento pelas cabeças de indígenas que ele levava, né? E nesse sentido, para nós, eu digo assim, a cultura brasileira tem essa dimensão muito forte de uma vamos chamar assim, não gosto muito de uma, mas uma positividade da fuga dos caras, no sentido de uma positividade política mesmo, sabe? Né? Fugir, escapar, né? É, tornar-se invisível. Né? E é curioso isso, mesmo que esse nosso tempo, né, de gestão cibernética, alguém, por exemplo, não tem redes sociais, que escapa, e, por exemplo, só usa dinheiro, é curioso isso, né? Porque os capitalistas estão malucos que a pessoa que só usa dinheiro para suspeita, ou ela é criminosa, ou ela está tentando esconder algo, né? O próprio crime, né? Ele passa a usar esses meios, né, que não deixam os rastros virtuais, né? E é interessante isso, né? Não só o crime, mas também as práticas de diversão e subversão, né? De sujeição, né? Então, é curioso isso, né? Como hoje a noção de governamentalidade, ela passa por uma ideia de hiperidentificação, né? Você tem que ter a sua biometria, que é vinculada ao celular, que dará a todo instante a posição, o seu georreferenciamento, né? Sua posição, seu local no mundo, seus interesses, seus gostos, uma espécie de catalogação contínua, infinita, né? Permanente. Né? Diante disso, é muito difícil desaparecer. Muito difícil. Não sei se você entendeu, né? Tive toda a minha infância nos anos 80, né? E também parte boa da infância nos anos 80 e nos anos 90, né? Em que era possível realmente sair, né? Eu lembro uma vez que eu saí de casa, eu e grupo de camaradas, né? Fomos até uma cidade vizinha de bicicleta. Quase não voltamos, né? Crianças. É, eu penso hoje nessas crianças e adolescentes que já são estadas com celular, né? Desde pequenas, monitoradas, né? Então, a gente vive numa civilização em que fugir, escapar, desaparecer é muito difícil. Então, esse tema ele ganha uma dimensão que é política, que é muito importante. Né? De um lado, uma noção de governo, né, que utiliza massivamente as técnicas de desaparecimento. Se a gente analisar mesmo os índices oficiais, né, pega os anuários de segurança pública, não sei se é um recentemente, que nos mostra que são mais de 200 pessoas por dia que desaparecem no Brasil, isso reconhecido pelos aparatos estatais. Sem contar os desaparecimentos que a polícia faz, não cataloga, aqueles que não chegam, que não são denunciados, né? Mas supera homicídios, né? Se for analisar, né, no contexto mexicano, o contexto me interessa muito, né? Existem associações, grupos de mães de desaparecidos, muitos desaparecidos, né? Pelas mãos do tráfico, é muito difícil separar, né, esse aspecto criminoso estatal hoje, né? Elas vão com paz, deserto atrás do... Então, esse tema do desaparecimento, durante muito tempo, ele ficou confinado a essa discussão, né, acerca do desaparecimento forçado, né? Inclusive, há uma regulamentação jurídica internacional da figura, né, do desaparecimento forçado, da pessoa desaparecida, né? Quem é a pessoa desaparecida? Né? Inclusive, como uma forma de definir isso como um crime, né, dentro dos estatutos, dos ordenamentos nacionais. Né? Tem uma legislação que no Brasil, por exemplo, só foi implementada, embora o Brasil tenha ratificado esse acordo, salvo engano, em 2007, só foi implementado em 2016, né? Assinada, né? Então, até então, a pessoa desaparecia, alguém ia até a delegacia, você não tinha nem crime para titular isso, eu não sei se depois você vai que aconteceu um homicídio, um sequestro contra ela, né? Indefinidamente. Eu tenho, por exemplo, um tio que vem de uma família de caminhoneiros, meu pai, esse tio que... Tio, na verdade, ele é um tio, uma pessoa próxima da família, um primo, que ele desapareceu nos anos 80 e nunca mais, né, se deu notícia dele. Por muito tempo soubemos que o caminhão dele estava com outra pessoa. Né? Então, Esse tema do desaparecimento, que era um tema, eu diria, considerado mais de caráter, né, civil no sentido assim, né, de caráter, né, de acontecimento que pode vincular, né, boletim de ocorrência ou prática de quadrilhas criminais, né, se fala de desaparecimento perpetrados pelo tráfico, pelos traficantes de pessoas e órgãos, ele passa a ser um diagrama de atuação dos próprios estados. Então, não se governa mais aquela figura cotidiana, né, de que o conceito de punição e também de disciplina, ele não ultrapassa o corpo, né? A própria delimitação de um corpo governado, né, ou governada pela punição e pela disciplina, né? E ou mesmo aquele governo das multiplicidades da população, ela cede no momento em que, né, não se trata mais de governar corpos, ou disciplinar corpos ou populações, mas no momento em que, né, as pessoas se tornam dispensáveis, trata-se assim, principalmente para os indesejáveis, né, fazer com que desapareçam. Isso é muito evidente, por exemplo, na forma também das gestões territoriais, né? Muitas vezes, olha, tem uma área de interesse, né, construir-se uma hidrelétrica, algo ali, simplesmente, né, você retira essas pessoas dali, né, não se tem mais aquela figura, né, que o Corre ressalta muito bem, que todo o debate biopolítico ressaltava aquela figura, né, do cuidado, né, mesmo que seja um cuidado biopolítico com a vida. Não, né? E então, pouco a pouco, né, mesmo os estados contemporâneos, ditos democráticos, a gestão desses estados se assemelha à gestão, né, das quadrilhas criminais, né? Assim, são grandes cartéis. Sempre foram, de certa maneira, mas agora isso é explícito. Né? E nisso a gente pode situar um pouco de certos afetos da própria extrema-direita contemporânea, com o próprio bolsonarismo. Né? E aí, quando a gente começa a analisar, né, a especificidade, por exemplo, dessa construção histórica do Estado brasileiro, né, e entender que a escravização de pessoas como um modo de, né, aquilo que o Bembe chama, né, dos homens moeda, pessoas coisas, né, pessoas mercadoria, ela dependeu do Estado. Né? O Estado é quem debelava a revolta escrava, era o Estado que muitas vezes, né, aplicava punições a escravos, escravas fugidas, né, a figura dos calabouços, né? Então qualquer ex que tinha, por exemplo, seu escravo de ganho na cidade, né, não tinha condição de punir o seu escravo, ia lá, pagava no cartório um monumento, né, uma tarifa, e o Estado aplicava chibatadas, né? Então esse Estado, ele está muito acostumado em fazer desaparecer corpos, né? Fazer desaparecer pessoas, né? Esse diagrama, né, ele acompanha o Estado brasileiro. Então, e obviamente, esse assunto, ele nunca será pensado pela filosofia europeia, né? Apesar da filosofia ser europeia, ser a filosofia norte-americana, ser a filosofia estudada dos bancos das universidades. Então, os cursos de filosofia, os cursos de, talvez, de ciências sociais, né, hoje no Brasil, eles são, né, uma formatação, né, de um debate colonial e assim por diante. Né? E o livro tenta ressaltar um pouco disso e fazer certos experimentos, né? Não sei se a gente pode chamar de uma filosofia brasileira, não isso, mas de um experimento de uma fala de outro lugar. Né? Não sei se eu respondi, mas passa por aí. É mais ou menos isso aí. Acho que uma coisa que é potente de pensar essa ideia do desaparecimento é justamente como ela pode ser articulada de uma maneira ou de outra em uma política de Estado, né? Associada à ideia de um niilismo, mas ao mesmo tempo também um elemento estratégico, né? Eu gosto muito do trecho do livro, você fala, né? Se o niilismo de Estado se escora nas políticas de desaparecimento, nas tentativas de fazer populações inteiras desaparecerem, como o abandono das favelas e periferias à própria sorte na eclosão de uma pandemia, esse niilismo engendra em sua inerente capacidade a emergência insurgente de máquinas de guerra invisíveis, de guerrilhas difusas e menores. Importa é criar outras formas de desaparição, habitá-las comunalmente, fazer uso das invisibilidades. Formas políticas do esconder-se, a própria sorte agarrada em formas de vida que nunca poderão engendrar uma população biopolítica. Né? Então, aponta, inclusive, para um caminho em que o próprio desaparecimento, o próprio tornar-se invisível, para a gente usar muitas, né, coisas aí que vem, inclusive, do pessoal da França, né? O próprio invisibilismo, ele é uma estratégia, né? Mas, claro, a gente não precisa ir na França, né? É só a gente pensar em algumas dessas questões que a Dan se levantou, ou até mesmo a questão estratégica de uma estratégia de aquilombamento, né? As estratégias de retirada, né? E retomada, que eu acho que são coisas potentes e fortes, né? Ao mesmo tempo, na minha opinião, em que o que eu acho que é uma coisa muito potente, não só nesse texto do livro, mas nos outros também, que é a gente tentar trazer de volta para a discussão e para o âmbito das políticas de resistência, principalmente aquelas políticas da esquerda radical, como os anarquistas, um pouco uma ideia que vem sendo esvaziada, né? Por conta até de bom, para a gente pensar um pouco um certo capitalismo avançado ou uma noção de que o esquerdismo economicista, né, ele é algo ultrapassado, que ele não dá conta de todas as questões, etc e tal, mas retomar essa ideia da luta de classes como um elemento fundamental, né, essa luta que no final das contas ela passa não é somente uma questão, né, de viver uma vida idílica em Tarnak, né, mas de se produzir resistências e desaparecimentos, né, habitar outros desaparecimentos numa população que vem sendo desaparecida de uma maneira bastante brutal, né? Trazer de volta à baila essa questão da brutalidade do Estado e como a gente pode produzir resistências, acho que é uma coisa muito potente do texto, né? Eu lembrei, não sei, talvez porque eu esteja lendo, terminei de ler recentemente o Filosofia Black Bloc, né, do Murilo, da questão do Amarildo, mas ao mesmo tempo em como que esses desaparecimentos também podem ser engendrados ou pensados através do desaparecimento do rosto, da invisibilidade do si mesmo, que está por trás da ideia da tática Black Bloc e de outras questões aí. Eu gosto muito dessa ideia da gente trabalhar com esses com um desaparecimento tático, né? Eu acho que isso gera uma potência bastante grande, né? O que permite a gente, inclusive, fazer uma ponte com outros textos do livro, porque alguns desses textos me parece que são discussões de movimentos táticos, por assim dizer, né? Então, por exemplo, a gente pensar essa relação entre as revoltas e as revoluções a partir do Fulgésio, a partir do Walter Benjamin, né? São coisas que têm sido discutidas, inclusive, por uma série de grupos, isso que a gente poderia chamar de comunização, né? Ou, enfim, que tem buscado discutir um avanço para além da política, da tática insurrecional, né? Ou seja, como que a gente pode, de uma maneira ou de outra, fazer com que as revoltas, esses elementos que a gente vê emergindo muito fortemente, né? A gente viu muito recentemente esse sentimento forte de revolta acontecendo em vários movimentos, explodindo em vários movimentos de rua no Brasil e, em grande medida, inclusive, tentando ser contidos por uma esquerda institucional, né? Como é que a gente pode manter esse tempo da revolta, né? Aquilo que o Frugese falava desse tempo, de praticamente uma suspensão do do tempo do normal do capitalismo, da produção e do consumo, né? Como é que a gente pode sustentar essa suspensão do tempo de maneira a transformar essa revolta em insurreições e movimentar isso, né? São algumas coisas que você discute em outros textos, né? Desse livro, né? Então, você vai falar sobre os espartaquismos. Você pode comentar um pouquinho essa questão pra gente? Sim, Ripley. Olha, se toca pontos muito, muito sensíveis, né? Não só do texto, mas eu diria de todo um debate contemporâneo e de certas urgências, né, do presente. O tema do desaparecimento enquanto técnica do governamental, né, ele é uma espécie de outra inteligibilidade para o genocídio, né? Então, não apenas o genocídio, mas é o genocídio não descrito como tal, né? É o que tem acontecido na pandemia, né? Você tem muito mais de 500 mil pessoas que morreram no país, né? E uma série de atos, né, deliberados para que essas mortes aconteçam, né? E há uma dificuldade sequer de catalogar isso como um genocídio, né? Eu diria que uma marca contemporânea desse conceito de desaparecimento não é apenas a figura do genocídio, né? Mas esse procedimento, né? Esse conjunto de técnicas governamentais para não só manipular dados, né? Mas fazer com que o genocídio, ele simplesmente, né, não apareça enquanto tal, né? Então, o desaparecimento enquanto essa forma brutal, não só de extermínio, mas de algo para além do extermínio, né? E é o que se tem, né, digamos assim, hoje, no momento em que não só ela pode matar no Brasil, né, como ela pode matar sem qualquer tipo de consequência. Isso mesmo, aquela consequência jurídica mais banal, de uma certa ritualização, né? Porque uma questão curiosa dos processos judiciais é que eles são formas governamentais de ritualização, né? É uma espécie de auto de penitência do próprio Estado, né? Hoje, os Estados contemporâneos existem esses autos de penitência. Então, de outro lado, né, falar dessas outras formas de desaparição, de habitar a desaparição, há uma materialidade, né, da vida, né, dessa vida que o zapatismo, né, propõe outras geografias, outros calendários. Né. O conceito de calendário, ele são fortes, eu diria, conceitual, nas teses, né, sobre o conceito de história do BM, né, porque em nenhum momento o Benjamin diz que os calendários eles fazem parte de um tempo cronológico. Há a possibilidade de outros calendários que nos lançam outras relações com o tempo, né? E por isso que quando o falecido Marcos, né, o Supigaliano, ou o Sup Moisés, ou a falecida Mona, né, diziam que, né, nosso tempo é outro, né, nossas urgências são outras, isso eu acho muito... algo muito importante, assim, que a gente tem que considerar. No sentido de que quem estabelece os calendários, para nós, hoje, é o Império, né? É o Império. E isso ficou tão visível na pandemia que, né, milhões de pessoas sufocando, morrendo, padecendo, estávamos nós ali com nossas reuniõezinhas no Zoom, né, aulinhas, serviços de trabalho remoto, isso falando muito mais para a esquerda progressista, né, da qual muitas vezes em termos de forma de vida é difícil a gente fugir, eu consigo fugir dela porque ganho minha vida nesses espaços, né, mas então mesmo diante de uma catástrofe, nós estamos ali tocando violino, né, como os músicos do Titanic, né, por quê? Porque são falsas urgências dadas pelos calendários imperiais. Então a primeira questão disso outra forma de desaparição é desconsiderar os calendários imperiais, né? Que não são hoje calendários que permitem a manutenção da vida, né? Isso que é curioso, né? Viver nos calendários imperiais é estar sujeito a a um suplício, né? Um suplício. Então, e aí, você pensar que o mundo é muito mais vasto, né? Do que a catalogação e o mapeamento, né? Feito pelo Império, né? Isso talvez seja uma das principais contribuições, né? Desses movimentos, vamos chamar de autonomistas ou de outras relações com a terra, com o habitat, né? E que hoje estão muito dados, né? Então, mais do que alguém com a bandeirinha na Paulista, né? Tirando selfie, né? Junto da multidão, mais do que essa pessoa, talvez o Yanomami, né? Piscando em um rio próximo de sua aldeia, ele coloca uma verdadeira afronta, né, a esses calendários que regem o nosso tempo, e por isso, né, eles são visados, né? Mas não estou defendendo aqui, né, nenhuma hipótese de que exista um caminho único, que seja hipótese Yanomami, que seja hipótese zapatista. A gente pode construir isso cotidianamente, né? Então, a gente não pode pensar que o aquilombamento seja apenas o aquilombamento idílico, né? Que a gente vai chegar um momento que vai escapar, vai nos reunir com os parças e as parças e fazer uma comunidade com autossubsistência, com amor livre. Isso dificilmente vai acontecer, né? Isso é uma mitologia, né? Bastante escatológica, né? Porque eu acho que tem uma tradição insurrecional, mesmo da esquerda, que não deixa de ter essa imagem, né, mitológica do mundo. A gente nunca vai se aproximar desse mito, né? Nunca. A gente acessa certos resíduos, né, da máquina mitológica. Então, o aquilombamento, ele pode acontecer, por exemplo, no coração da Zona Oeste de São Paulo. Estou fazendo brincadeira aqui, né? Mas um exemplo, né? Um exemplo que é bastante precário também, né? Mas, sei lá, aqui, na PUC a gente tem as estudantes que vêm da periferia, vêm do Capão, né? Vêm do extremo leste de São Paulo, bolsistas, e que, por exemplo, formam agrupamentos ali, isso no tempo das aulas efetivas, né? Porque o que a gente tem no remoto não é aula, né? E que estão ali, né? A presença deles ali, eles sofrem não apenas preconceito pela classe, isso é o menor dos casos. Eles podem ser mortos pela polícia ou sair da cidade, né? Todo momento, por exemplo, que um grupo de estudantes ocupa a universidade, isso aconteceu na PUC, né? Quando foi negada a nomeação, né, enfim, de uma contratação de uma professora negra. Os estudantes, eles ocuparam a universidade. É uma forma de acampamento importante, né? Então, eu diria o seguinte, né, a gente tem que pensar aí, né, no comitê, se está no TICUM, mas está em outros lugares também, né, de que não existe nenhum espaço da vida que não seja político, né, de que a política, ela acontece nesse exato momento, ela está nos nossos corpos, ela está, né, em absolutamente tudo. E os aquilombamentos, eles são outras formas de relação, né, com a temporalidade, né, com o outro e a outra, a troa, né. E, então, até porque eu diria o seguinte, né, a gente vive um tempo que foi absolutamente colonizado, né, pelas máquinas imperiais, né, que não estão lá, né, o Império Americano, o Império Francês, não, elas estão no nosso cotidiano também, né, não, o Império como meio onde acontece o nosso dia. Então, como, por exemplo, o senhor que dá aulas de ensino remoto, né, tempo contado, ou um motoboy que entrega o sanduíche pro Mauricinho, né, e pra Patricinha, né, no condomínio fechado, podem ser vendidas na medida em que muitas vezes o seu trabalho, né, o modo de produção ali do capitalista, ele foi comprado pelo próprio trabalhador, né, que paga prestações, né, ele, ele pode ser cancelado no aplicativo e não ter dinheiro para levar comida, sei lá, para os filhos, né? Enfim. Então, né? É, de tal maneira, nosso cotidiano foi colonizado, né? Então, sei lá, o sujeito que está ali, o sujeito ou a sujeita, né? Que está ali, sei lá, no Twitter, mandando manifestos, e muitas vezes eu não vejo que esse próprio cotidiano seu já está absolutamente colonizado pelas máquinas imperiais. Né? Então, nesse sentido, a luta que se coloca, ela é uma luta anticapitalista em seu início. Né? Então, se essa esquerda progressista, né, economicista, que tem uma ideia metafísica, mitológica de economia, né, ela caiu por terra no nosso tempo, é porque ela não é verdadeiramente anticapitalista. Né? Então, as lutas que se colocam hoje é entre capitalismo e anticapitalismo, né, ou que o comitê fala de uma forma mais, né, mais poética, né, terráqueos, né, e os humanos, né, a gente, né, ele fala de uma espécie de deserção da própria condição humana, tá, né, do humano nesse sentido que habita a terra como se habitasse no solo do mar, né, e é um pouco isso, né, assim, há uma dimensão importante de potência quando a gente se retira, tá, para, né. E isso pode encontrar outras outroas que queiram também respirar. Né? Isso são formas de aquilombamento. Né? Isso se dá na escrita, isso se dá na produção da vida. Né? Então, talvez seja uma das únicas maneiras de a gente não se ter o desespero. Né? Que, do contrário, né? Se a gente for imaginar nessa ideia da insurreição, de que o Black Bloc vai destruir a polícia, é difícil, né? Eu acho o seguinte, em relação aos aparatos policiais, eles precisam destruí-los. Não existe essa maneira. Né? A questão é que, né, como eu digo no livro, o tema da governamentalidade do nosso tempo adota a contingência preventiva como, né, uma lógica habitual. Né? Se, né, a maior parte da esquerda no Brasil e no mundo abandonou, né, isso, né, e adotou uma espécie de pacifismo, né, de outro lado, a guerra civil se torna um paradigma atual, né, de gestão. Né. Então, quer queiramos ou não, todos somos tidos como soldados potenciais. Né. Essa construção do soldado, essa construção da guerra é um paradigma governamental importantíssimo, né. E a gente precisa sair de outras maneiras, que não é o vocabulário pacifista, mas é o vocabulário, ou é uma aposta de que existem outras formas de lutar, de que existem outras tradições guerreiras. Né? Então, nesse ponto, duas considerações. Primeiro é a tradição dos oprimidos. Assim como a gente pode falar de uma luta de classes, a gente pode falar disso que o Benjamin chama, de uma tradição dos oprimidos, que se escreve de uma outra forma, de uma outra maneira, de um outro método, né? Que é a do opressor. Né? Isso que o Furiese fala, né, de que a verdadeira revolta, ela não está nem aí para os símbolos, né, do opressor. Né? Então, e a gente tem hoje uma esquerda no Brasil, no mundo, que é encantada com os símbolos do opressor. Né? Em assumir e sentar na cadeira do parlamento, na mesa presidencial, em usar um terno, né? Reconhecido, né? Eu digo que essa revolução, né, que eu penso, que eu imagino, ela é feita por aquelas pessoas que não querem entrar para a história. Né? Seja ela tá nos Guarani Andeva, né, nos Yanomami, nas periferias das grandes cidades, nas quebradas, nos guetos, ou nos novos quilombos e quilombos já existentes, né? Ela é feita por quem não quer entrar para a história. Né? Então, até porque adotar a simbologia, né, do opressor é uma forma, né, de derrota antecipada. Né? Então, é um pouco isso. Thank you. ¿De qué importa lo que dicto, canto o escribo en papel? Si es aquí sobre la piel que traigo escrito el conflicto. En este sentido estricto, solo busco que arda este horno desde adentro y no al contorno, ni temiendo consumirme, porque voy a paso firme hacia donde no hay retorno. Filho, se me olvida. Esse lance de adotar a ideologia do opressor é uma coisa muito, muito forte, muito difícil, né? E tá no Jazz lá, mas tem um texto do Marcelo Tari, que ele fala, né, o que define um dever revolucionário é a destituição do ego junto com a realidade do inimigo, né, e eu acho que passa justamente por isso, assim, você assumir, fala da autodestituição do militante, né, é um pouco isso, assim, né, se destituir como militante e como essa militância que enxerga um inimigo, inclusive como uma forma de, né, de uma oposição, de construir uma oposição, meio que copiando os atos do inimigo, né, que eu acho que são uma coisa curiosa. Dança, tu quer comentar? Quer fazer uma pergunta, alguma coisa? Pode falar, Jânio. Pois é, Recleve, eu acho que talvez mais do que a noção da ideologia, né, eu acho que isso é importante no debate que o Furiese faz, né? A gente vive um tempo, né, em que a noção de hegemonia e de discursividade, ela caiu por terra, né? As hegemonias podem ser construídas ficcionalmente, maquinalmente, né? E, então, eu acho que talvez seja uma das grandes ilusões de um certo esquerdismo militante, né, a figura da hegemonia. Se for pegar mesmo um autor que eu acho que é muito decisivo, como Gramsci, né, mas esse ponto, né, então, o tema da ideologia, ele ainda atravessa essa ideia de uma meta-discursividade, de uma noção de que seja possível o esclarecimento, de que esclarecimento, ou mesmo a noção da crítica, né, voltada à emancipação do outro, ela tenha um poder importante na política. E eu acho que essa noção proposta pelo Iese, também pelo comitê, pelo Ticum, enfim, ela está num outro caminho, num outro local, né? Porque o tema é a simbologia, né? A simbologia, porque a simbologia, ela é o suficiente, ela possui uma lógica, né? O grande problema, e independentemente da irracionalidade do capitalismo financeiro no mundo, ele até o presente momento funciona. Breve talvez, não sabemos qual será outro agenciamento. E ele depende das máquinas de extermínio, depende de uma hiperexploração da terra, né? É insustentável que qualquer pessoa, meu iPhone ficou velho, vou lá, jogo um bicho, compro outro. É insustentável isso, né? Então, essa noção do território como espaço minerável, né? O inconsciente como minerável, como tudo minerável, uma mineração da atenção, mineração de tudo, isso, né? Efetivamente, não tem, isso não tem saída, esse caminho que é de uma acumulação predatória, né? Aquela ideia de capitalismo que não se reproduz mais a partir de suas contradições internas, mas por sua linha de fuga, né? Aquilo que o Marx falava da acumulação primitiva como uma dimensão quase marginal do processo de reprodução do capital, hoje é central, né? A todo momento, o choque entre capital e o fora se coloca, né? Então, o curioso é isso, a gente não vai chegar para um grande financista, aplicador de bolsa, e esclarecê-lo de que, olha, isso é errado. Não. Né? E aí, no momento que você mostra que a luta de classe está presente aí, é uma questão efetiva de combate, de disputa. O mundo financista é inconciliável com o mundo da nossa boia. Inconciliável. Um suprime o outro. Né? Nesse ponto. Esse ponto, o tema da classe, para mim, é bastante central. Né? E a simbologia, ela não é apenas uma dimensão da ideologia, como um metatexto, mas ela tem uma espécie de autonomia, uma espécie de autossuficiência, tanto de conteúdo, quanto de forma, quanto técnica. Então, no momento em que, por exemplo, a gente tiver uma noção, aspas, insurrecional, que ainda pense numa ideia de vida que é de, sei lá, teremos uma vida cômoda, no sentido de certos benesses do capitalismo, né? De que poderemos ir ao mercado facilmente, né? Ou seja, né? O grande tema aqui, né, que o Conselho do Entorno já nos trouxe, é o seguinte: o Walmart, ele não é apenas a instalação física do Walmart com seus caixas, com os seus estacionamentos tristes, né? É o mundo que está por trás do Walmart. Não está por trás. Esse é o velho problema de fé, logicamente. Não está por trás. É o mundo que é absolutamente dependente do Walmart, simultâneo ao Walmart, que produz o Walmart, que são os campos de monocultura, esses processos, né, que o Conselho do Turno chama de metropolização, né? A ideia dessa metrópole flutuante, agressiva, expansiva, né? Então, e esse mundo do Walmart, para a gente usar metáforas, né, imagens, né, mais factíveis, ele funciona no sentido, né, enfim, né, se come uma coisa cheia de agrotóxico, você está, né, sempre à beira da obesidade, da cardíaco, né? Mas ele tem mais de casa, né? Então não vai chegar para alguém que estaria usuário do Walmart e dizer: olha, isso é errado. Isso nunca vai funcionar, nunca vai funcionar. Então a questão hoje talvez é pensar, né, com bastante material, o mundo como formado por lógica. Eu uso o termo de lógica aqui no sentido muito mais amplo que a ideia de lógica matemática, né, mas no sentido de formas de mundo, de potências de mundo, de relações com o mundo, que conflitam, que colidem, que disputam, né, né? E nesse ponto, quem está vencendo hoje, né, basicamente são os dispositivos que a gente vai chamar aqui, né, radiculados, capilarizados do capitalismo financeiro imperial, né? E aí a luta contra ele não é pela via da ideologia, é pela via da luta concreta, mas não só dessa luta de oposição direta, né? O que é muito mais saboroso, sei lá, você comer uma fruta tirada diretamente do pé, beber uma água da fonte diretamente, porque toda água vem de uma fonte, obviamente. Toda água vem de uma fonte, seja ela, né, água da Sabesp, depois de toda a merda, churume, separarmos parcialmente, chega até nós, ou, né, a água que flui imediatamente de uma mina. Então, essa questão, né, a gente precisa, que eu acho que é importante em debate contemporâneo e presente, sei lá, desde o Conselho do Bruno até os textos zapatistas, né, que é inseparável de uma forma dessas formas, né, contemporâneas da desaparecida política, né? Uma outra maneira de habitar, né? De um habitar que é insurgente, que é cotidiano, né? Aquilo que as ferramentas de trabalho do camponês, ela também pode ser seu instrumento de luta, né? E imaginar que isso possa acontecer de uma maneira pacífica, né, é imaginar que a feirinha de orgânicos pode vencer o capitalismo financeiro. A feirinha de orgânicos não vai. Esse é o capitalismo financeiro, está um nicho do capitalismo financeiro que a gente tem observado hoje, né? Por quê? Porque cada forma de vida é inseparável dela, a sua política que confina, que tem um mundo em si, né? E hoje a gente tem basicamente uma guerra entre mundos, né? Não só entre pontos de vista, né? E por isso, eu acho que talvez o grande exemplo, né, potente do zapatismo, ele não está nem um pouco preocupado com a simbologia, sei lá. Fala do Estado mexicano como outra coisa, dos Estados europeus como outra coisa. As outras urgências que temos, né? Então, Jennifer, né, pensando nisso, assim, tudo assim, pensar que essa ideia de nação, de Estado brasileiro, enfim, ele foi criado em cima dessa constante desaparecimento, né, desaparecimento dos povos indígenas, né, enfim, agora, há pouco pouco tempo aí no Canadá, né, se viu as covas coletivas de crianças, né, indígenas que tinham sido levadas para os orfanatos de igreja, enfim. No Brasil também teve isso, né, muito rápido de crianças, de mulheres, né, algumas coisas que só se começou a saber a partir da Comissão da Verdade, né, sobre os desaparecimentos e extermínio de povos indígenas pela ditadura, enfim, como tu mesmo já falou do enfim, todos os desaparecimentos ligados à escravização e um estado de desaparecimento contínuo, assim, né? Tem os desaparecimentos ligados aos das pessoas desviantes também, né? Que eu tenho o meu avô materno, por exemplo, a gente não sabe nada sobre ele, assim, minha mãe não tem nem ele registrado, não é nem registrada o nome dele, porque ele era esquizofrênico, foi internado num hospício, e a gente não sabe quando ele morreu, onde ele está enterrado, do que ele morreu, enfim, nada dessas histórias, assim, né? Então é a vida mutilada como condição do império também é uma, até a morte é mutilada, né? E isso é uma característica também na América Latina, assim, né? Daí tu traz esse conceito de coba, né? Que é de Victor Hugo Vizcarra, né? Um escritor de La Paz, né? Que seria esse lexo delinquente, assim, né? Que um idioma secreto, né? De vidas clandestinas, né? Também tem essa ligação com os povos ciganos. Então, pudesse falar um pouquinho, assim, desse contexto mais latino-americano e um pouco do COBA, né? No que o COBA nos ajuda como estratégia de essa filosofia COBA como estratégia de resistência, como formas de lutar por uma vida não fascista. Bom, Dança, eu tenho me interessado muito, assim, esse conceito de tradições guerreiras, né? Quando se fala do Brasil, né? Acho que você acerta muito ao falar que o Brasil, né, ele é uma imensa ficção culinária, né? Falar de um conceito de nação brasileira é um assinte, né? É um assinte. Então, né, não sei quem disse isso recentemente, e me pareceu muito acertado, né? Que o Brasil tem a commodity até no seu nome, né? Imaginar esse imenso território como um polo de extração, produção de extração de commodities, né? Isso desde o período, né, historicamente colonial, mas também nos neocolonialismos recentes, né? Então, mas talvez mais do que falar dessa ficção sanguinária que funciona, né? Eu estou usando um conceito de ficção, não como do que está fora da realidade, né, mas como algo que estrutura a realidade, né? O Brasil como uma espécie de grande plantation, né? Aquilo que diz a J. Mombassa, né? A plantação cognitiva, né? Interessa talvez, e talvez isso seja uma tarefa, né? Naquilo, no sentido que o Benjamin fala para essas insurreições que vêm, né? Que é de como entrar em sintonia, né, com essas lutas, né, que não chegaram até nós, mas que estão presentes. Porque é isso, onde houve escravização de pessoas, houve resistência. Né? E muitas, e muitas, e muitas. Né? Então, a gente tem essa outra história, né, das revoltas escravas no Brasil. Né? Depois da revolta haitiana, em 1804, qualquer pessoa, né, africana ou descendente, né, de pessoas africanas, né, ou, né, pessoas já nascidas no solo brasileiro, se ela fosse pega conversando com outra, uma esquina qualquer, poderia ser presa, levada para chibatadas pelo delito de haitismo, né? Delito de conspiração, né? E as revoltas eram severamente punidas, como a revolta dos Malês, que durou poucas horas, né? Acendeu um rastilho de pólvora em toda a Bahia escravocrata, né? E foi debelada com mortes, burros e assim por diante, né? Assim como a gente, nós falamos já das tradições quilombolas, as tradições de resistência dos povos originários aqui, né? Que são impressionantes, impressionantes, né? Então, se pegar um pouco, sei lá, da região de onde eu nasci, que é a região de Guarapuava, chamados Campos de Guarapuava, né? Famosos pelos chamados, né? Aspas, muitas aspas aqui, índios bravios, né? Índios bravos, né? No sentido da animalização mesmo, porque eram povos que atacavam fortificações. Tem os atalaias ainda, certas regiões de Guarapuava, né? Toda a fama do índio Guaracá, né? Que era um matador de europeus, né? Muito importante. Essas tradições com quem a gente tem que entrar numa espécie de sintonia incendiária, sabe? Porque é isso, por mais que elas não cheguem, não deixem vestígios, basicamente o que a gente chama de história oficial, né, eu até coloco isso no livro, é uma espécie de rede de pescador lançada no imenso do oceano. Tudo é. Na verdade, a maior parte do que viveu não chega nessa história. Só que essas forças, elas não deixam de nos afetar, né, esse encontro, mesmo que subterrâneo entre gerações, né. Então, as quebradas pegam isso, né. As aldeias ainda existentes, né? A rua, ela é esse centro de cruzamento, de encruzilhadas, de jogo, né? Isso persiste, isso persevera, apesar de tudo, né? Essa noção da sobrevivência, né? Eu gosto muito de jogar um pouco com a filosofia europeia, que o Ab Warburg tinha esse conceito de Nachleben, uma espécie de sobrevivência pós-vida, né? Da cultura. E isso ele levava para estudar um pouco da história da arte, né? Ele não estudava a história da arte a partir de uma classificação de estilos, né? Por exemplo, o Renascimento italiano e os estilos romanos e gregos. Não, era o problema de certas fórmulas patéticas, certas historidades, né, que persistiam, né? Então, e é um pouco disso. Há essa tradição dos oprimidos que se escreve de outra forma, né? Que é oficial, né? É monumental, né? Que tem uma ideia de memória bastante, eu diria, mitológica. Né? E o Koba, né? É uma das formas, é porque o Koba tem esse capítulo do livro, esse texto, é uma polêmica também com uma leitura mais contemporânea que o Agamben faz. É uma polêmica, uma crítica ao Agamben, né? O Agamben ele recorre a Alice Becker-Roe, né, que fez uma pesquisa, eu diria, muito decisiva, né, sobre o Argô cigano, né, Alice Becker-Roe, que, né, Agamben convivia, né, com a Alice Becker-Roe, uma amiga, e também com o Guy Debord, né, que era seu companheiro, né, e o Agamben diz, né, que o Argô, né, dessas chamadas classes perigosas, como esse, aspas, léxico cigano, né, ele quebra essa dicotomia bionívoca que se estabelece no pensamento político ocidental entre, né, língua e factum loquendi, né, povo e factum pluralitatis. Né, ele diz que línguas e povos são formas, né, bastante teológicas, né, de designar o fato de que formamos pluralidade, de que falamos diversos idiomas, né? E aí ele está fazendo uma crítica a essa noção, né? De que existam línguas maiores, existam dialetos, né? Então ele dirá que, né, por exemplo, o argô cigano, né, ele é uma espécie de língua menor, no sentido que o Deleuze e Guattari falam lá, né, nos estudos sobre Kafka, né? Que põe em questão essas relações, né? Esse é o argumento do Gabiniano. Agora, eu me deparei com a obra do Vizcarra, né, quando estive na minha última passagem pela Bolívia, foi recentemente, muito recente, 2019, né? Porque o Vizcarra, ele foi um escritor, mas muito à sua maneira, ele era andarilho, né? Andarilho, medicante, ele vivia, pedia esmolas, né? E ele escreveu a partir das margens, né? Nas margens. E ele tem uma das obras, né, dos textos do Vizcarra é o Coba, né? Uma espécie de pequeno dicionário, né, do Lampa boliviano. Então, e o que é esse dicionário, né? O que é o Coba, né? Na verdade, não é apenas um conjunto de gírias, né? Não é apenas um léxico. De uma forma de desaparição, sabe, política. Ou seja, não é apenas uma língua, um conjunto vernacular, né? Mas uma expressividade, né? Que a todo instante ele escapa da captura, seja na língua ou na gíria. Né? Porque aqui o Coba, né, é um tipo de de existência também, né? E também como forma de defesa. Ele é usado entre classes marginalizadas e principalmente entre criminosos, né? Em La Paz, mas também em outras regiões, né? Até porque você ter uma língua própria, que você ser compreendido pelo seu bando sem ser reconhecido pelos demais, é uma questão não só de estilo, mas é uma questão de sobrevivência imediata, né? Então, o próprio Vizcarra, né? Ele tenta fazer uma espécie de etimologia, né, do Coba, né? Ele diz, né, que muitos falam que o Coba poderia proceder do caló cigano ou do caliche colombiano, ou de termos e vocábulos aimarás e quechuas, né? Ou mesmo de um inglês ou de um espanhol, né? Desajustados, né? Ou mesmo palavras, ele extrai palavras, né, caribenhas, né? Barbarismos, né? Então, e o próprio termo Coba, ele pode ser visto como um embuste, uma trapaça, né? Então, Quando o Vizcarra diz que o Coba é uma espécie de idioma secreto, né, ele postula aqui que ele é uma espécie de máscara, né, que necessariamente é usada por todas aquelas pessoas que necessitam viver no submundo. Né? Ou seja, ele não é apenas um argot, né, uma gíria da rua, mas uma maneira de habitar esses locais ditos perigosos. Então, quais são esses locais? E aí, pô, quando você começa a analisar o que é a periferia de La Paz, né, a gente se depara com a enormidade, né, desse nosso mundo, né, de como... É curioso, e aí, né, pesquisadores brasileiros, né, sei lá, mexicanos, mesmo bolivianos, vão estudar na França, tentar entrar numa instituição francesa para pesquisar, talvez, ficou. E deixa de lado essa enormidade, que é, por exemplo, de ter uma periferia que reúne elementos, características, formas de vida, sei lá, urbanas, mas também de todas essas pessoas, né, sei lá, de territorialidades distantes, vindas da montanha, né? Então, né? Porque é isso, a grande La Paz, ela é uma zona de confluência, né, de pessoas que migram, que chegam até lá, né, e uma, então, e um local de muita efervescência política, né, tá? Então, política nesse sentido que eu gosto, quando eu falo de política aqui, eu tô pensando nas juntas de sinales, que envolve tanto uma confluência de culturas cada vez mais distintas, né? De culturas distintas, né? De formas de viver distintas, né? E que chegam na cidade e se encontram, né? Então, e é curioso isso, mas fiz uma digressão, um pouco que me perdi aqui, né? Mas o que é importante destacar no Victor Hugo, tá? Porque ele foi um preso político, né, também, e que ajudou muita gente na Bolívia, né, escondendo pessoas nesses antros, né? Tanto que ele dizia, eu sou antropólogo, ou seja, né, conhecedor dos antros, né, que eram difíceis até para a polícia política chegar, né, nesses lugares. Né. E né, o Bolaño, ele tem um texto lindíssimo, que eu indico vivamente. O Bolaño, para mim, é um dos... Né, acho que a gente tem que sempre acender uma como intelectuais latino-americanos, né, e latino-americana, temos que sempre acender nossas velas para Bolaño. Mas isso mesmo aqueles que não, que são ateus, né, porque para mim é um grande mestre, assim, um grande mestre, né. Mas o Bolaño escreveu um prefácio, que é uma das coisas mais lindas que o Bolaño escreveu, As Aventuras de Huckleberry Finn, né, do Mark Twain. E esse prefácio, ele circulou, né? Circulou na Espanha, circulou em edições, né, latino-americanas, né? E foi publicado posteriormente nas obras, né? Isso acho que é uma publicação forte, numa obra chamada Entre Parênteses, né? Que são os textos de crítica literária do Bolaño. Aliás, um livro que é preciosíssimo, esse texto de crítica literária do Bolaño, porque era alguém muito antenado também nessas... na maneira de fazer literatura, essas condições políticas da literatura, a ética intelectual, a ética, muito, muito bom, muito bom. Né? O Entre Parênteses do Bolaño. Mas no prefácio do Bolaño, né, ele nos apresenta, né, duas formas de vida que, segundo ele, são irreconciliáveis, né, que são absolutamente incompatíveis, né? De um lado, né, Huckleberry Finn, né, que, né, pro Bolaño, o grande sonho do Mark Twain era ser Huckleberry Finn, né? E quem é o Huckleberry Finn? É filho de uma família pobre, possivelmente, né, e na história, né, de um pai alcoólatra que abusava dele, né, que não tem qualquer dimensão épica, né? É que o Berfim, ele não quer ir pescar baleias no grande oceano, viajar, né? Não, ele está preocupado em pescar seus bagres no rio Mississippi, né? E o Berfim, ele não entrará para a história. Definitivamente, segundo Bolaño, ele não entrará para a história, né? Ele espelha essa vida de todo e qualquer latino-americano vivendo, seja no campo, numa cidade, né, que simplesmente desaparece para a história. Né? Essa vida que não é épica, aliás, que coloca em questão toda a forma, todo o epos, né, essa noção heróica. Né? Só que nisso há uma espécie de gratuidade que é heróica e que é muito bonita. Né? Só que a questão é, Huckleberry Finn não escreve, definitivamente não escreve. Porque Huckleberry Finn está diretamente atrelado na vida, está atravessado pela vida, né? E ser atravessado pela vida é ser atravessado, né, pelas correntes, né, pelo busco-fusco, né, pelo movimento, pelo barulho, pela confusão. Imaginem, por exemplo, que um caminhoneiro que atravesse, que saia, né, 6 da manhã de uma pequena cidade, né, no interior de Minas Gerais, e que tenha que chegar, né, no CEAS, em São Paulo, né, ao final do dia, ou, né, chegar no outro dia de madrugada, né, se a pessoa vai escrever, dificilmente vai escrever. Né. Esses são os Huckleberry Finn, né. E de outro, Tom Sawyer. Né, Tom Sawyer, que idealiza Huckleberry Finn, né, que conseguiu ter um tempo para escrever, para parar, para ter a vida intelectual, mas sempre sonhou em ser Huckleberry Finn, né. E que possivelmente vai ter um emprego decente, que terá filhos, que terá futuras gerações, né? Enquanto o Hector Berfim, ele não deixa descendentes. Pelo menos que os conheça, né? Que é o exemplo que você deu, muito bom, de parente, né? Enfim, né? Então, né? E a vida do Thor é a vida pensada na sua descendência, né? Sabe? Pessoas que trabalham para deixar os filhos, o próprio Mark Twain, né? Ou o próprio Bolanho, né? Que é, escreveu até o fim da vida arduamente para que essas obras servissem de alimento para os seus filhos, né? Sabe? Então, o Bolanho nos coloca uma espécie de aporia, né? Ou o Huckleberry Finn ou o Tom Sawyer, né? É, mas eu diria, mais maluco, assim, no caso de Lewis Carroll, é que ele era né, como disse, né, um andarilho, né? Como se diz aqui no Brasil, tem esse termo, que inclusive no Paraná, no estado de Ponta Grossa, tem um cemitério, que é uma das coisas mais aterradoras que eu já vi, que é o cemitério de indigentes, né? São apenas cruzes e numerozinhos, cruzes e numerozinhos, campo inteiro, cruzes e numerozinhos. Não sei se existe em outros lugares do Brasil. Uma vez o meu amigo Benhur de Menec me levou até esse cemitério, foi uma das coisas mais aterradoras e impressionantes que eu vi assim, presencialmente, né? Um cemitério de indigentes, chamado cemitério de indigentes, né? E o Victor Hugo Viscarra foi um indigente, alcoólatra, né? E que bebia muito, mas muito, muito mesmo, mas não deixava de escrever. Toda a sua obra foi escrita em granapos, né? Pedaços de folha perdida, né? Ele vivia na rua. Ele vivia na rua. E o que acontece? Na obra dele, ele coloca toda essa realidade nua e crua da rua. Não é qualquer rua. É as ruas de La Paz. Por exemplo, um tema que peça a literatura do Carro, que é muito visceral e é muito né, pessoal. Né? Primeira pessoa falando suas experiências. É o tema do frio. Lutar contra o frio. Né? Tanto que a tática dele era muitas vezes... Né, frio é terrível, né, La Paz, uma cidade altíssima, muitas vezes estava em El Alto, que é mais alto ainda que La Paz, que era caminhar. Então, narrativas de caminhadas, entre bares, e encontrar muitas vezes um lugar para dormir, e durante o dia ele dorme nos torranteiros, né, que é lugares ao sol para poder se aquecer. Essa era a vida de, uma boa parte da vida do Viscarra. Né? E ele escreve sobre isso, né? E ali você está diante de uma coisa que é extremamente visceral e, ao mesmo tempo, choca. Dificilmente Viscarra poderia ser criado por uma editora bem pensante, preocupada em ficar bem na fita, assim, sabe? Porque tem vários momentos que ele chega a ser... enfim, momentos que... porque a linguagem negada é pesada, né? Tem termos que são homofóbicos, por mais que ele tivesse muitos amigos, amigas trans, mas o linguajar é pesado, né? Então, e o Cova é isso, né? Ele é uma espécie de, né, de rastro desses que, né, dessa de uma pessoa, né, que o governo do mundo, que essa governamentalidade do nosso tempo quer fazer desaparecer, deixa um rastro ali. Só que não é só um rastro no sentido de deixar uma memória, né? São formas de desaparição. O corpo é uma forma de desaparecer. E, né? Eles que estão entusiasmados com o anonimato dos francesinhos e francesinhas do Ticum, como T, está diante de uma coisa tão visceral que o corpo é de realmente causar um estremecimento, sabe? Né? Porque é outra coisa, né? Dificilmente Viscarra conseguiria, sei lá, viver essa vida que ele viveu em La Paz, numa cidade como Paris. É outra coisa. Eu me preocupo muito com essa outra coisa, né? Imaginar, sei lá, uma cidade como La Paz, tão próxima de nós aqui, né? Que confia num mundo muito próprio, né? E é uma cidade impressionante, né? E como a gente ainda prefere olhar para Londres, para Amsterdã, né? para Park, né? E não olhar esse outro mundo que está, né? ao nosso lado, né? Então o Cobra também foi uma forma de mostrar, né, essas formas de... Para mim é um exemplo importante dessas políticas do desaparecimento, no sentido de habitar esse desaparecimento, né, nem fazer uma forma de vida, né, que é o tema que está presente no livro também, que é o tema da quebrada, né, que é o tema do submundo, né, e assim por diante. Que só para tem, né, como diz um grande amigo, né, o Jordi, né, a gente chama aqui o Jordi Carmona Hurtado, né, ele tem um texto, né, que a gente discutiu bastante faz muito tempo, antes da pandemia, eu acho que Tradição das Classes Pobres, algo assim, texto, né, que ele fala dessa dimensão do progressivismo, né, de uma ideologia progressista presente tanto na esquerda quanto na direita, que quer fazer com que os pobres desapareçam, né? Os pobres, né? Acabar com os pobres. Então, há um esquerdismo progressista no Brasil que tem horror a pobre, né? E que, quando se fala, por exemplo, de periferia, de quebrada, ele vai dizer assim, não. Né? E, geralmente, é alguém que nunca pisou na quebrada. Isso é uma idealização da pobreza. Mas, se há uma esperança, né? O Kafka dizia, há esperança, não para nós, né? Mas se há algo que pode surgir efetivamente nesse quadrado asfixiado onde o bolsonarismo, né, nos colocou, né, ele vai surgir das periferias e quebradas, né? Ele não vai surgir dos gabinetes de universidade. Essa é a questão, né? Vendo a quebrada realmente com todas as suas contradições, impasses, né? As máquinas de guerra imperiais que habitam a quebrada, com certeza, né? Mas a forma de vida metropolitana, pequena burguesa, da zona oeste paulistana, da barra da Tijuca, carioca, os bairros ricos e chiques que existem no Brasil afora, era estafadada, ser destruída. E a grande questão, né, dessa noção que eu chamo de uma governamentalidade como contra-insurreição, né, é de ver, de supor que os são hiperprotegidos, é o tema, né? Assim como lá em Bagdá você fala da zona verde, né? É uma zona hiperprotegida, o resto, né, que se explodam, que desapareçam, né? Assim como, né, na Palestina você tem ali shopping centers luxuosíssimos, né? Casarões, muitas vezes casarões roubados de palestinos, né? Toda aquela luxúria de outro lado, Gaza, né? Isso espelha o mundo, né? Isso espelha o mundo. Dá conta de Bagdá, de Gaza, né? Né? A gente tem, por exemplo, a Barra da Tijuca, né? Então, né? Dá conta desses processos de territorialização, né? E de violência sanguinária, de técnicas de desaparecimento que são feitas para manter essa vida administrada de pequenos burgueses que, na verdade, nem sabem muito bem para o que fazem, né? Sabe? Então é isso. Eu acho que é importante pensar essa dimensão que não é épica, né? Que é concreta, de outras formas de estar, né? Sem a idealização, infelizmente, né, no caso do Boulogne faz, né, da figura do Huckleberry Finn. A figura do Huckleberry Finn também é um mito. Demoledora de algunos instantes, y los que piden más policía no son otra cosa que repugnantes. Y en vagabundas noches caminamos las calles camuflados de sombra, buscando luces atemporales, volando piedras, tirando cosas. Y un enorme tronco podrido nos emerge por la boca, una muerte que da vida a la gran tragedia redentora. Como el viaje de la semilla al árbol, repleto de la energía del caos. Y entre la hierba conspiramos, transparentes como el ocaso. Y las bocinas y el ruido en sus colores, y las flores meadas, la carne muerta, la sangre seca, el individuo mutilado, el bosque incendiado, el consumo y el humo, la rutina y la ruina, los escrúpulos, la alegría mediocre, los muros, los barrotes, la inteligencia desmada, la aterradora ignorancia. Meteremos todo en un barco que zarpa sin retorno. Abrazo al abrazo, un beso al beso, y en alguna piedra nos vemos. Y pondremos todo en un barco que zarpa y que humea sin retorno. Y pondremos todo en un barco que zarpa y que humea sin retorno. Y pondremos todo en un barco que zarpa y que humea sin retorno. Abrazo al abrazo, un beso al beso, y en el humo siempre nos vemos. Estava lendo o teu livro, né, principalmente esse capítulo do Koba, né, da filosofia Koba, eu lembrei bastante do livro do Harney e do Motten, né, do Undercommons, né, Fugitive Planning and Black Study, que eles falam muito sobre essa questão da fugitividade, né, que essa ideia de escapar da captura, de uma decisão pela fuga, né, da retirada como local de resistência, né, que o subcomum seria essa movimentação constante e desorganizada, né, que está abaixo das formas hegemônicas de visualização, onde se pode respirar. E eu não sei se tu tinha alguma... um diálogo com esse livro, assim, mas me lembrou bastante. E essa ideia de que... Porque do teu livro, né, também essa ideia do desaparecimento como uma prática de imperial, né, e também essa ideia do desaparecimento como uma estratégia de resistência, né, então, porque também tem no livro deles essa ideia da visibilidade e invisibilidade, que elas devem ser pensadas como estratégias, né, de escapar à captura. Então, não sei se tu quer falar alguma coisa sobre isso, enfim, era só um comentário também. Infelizmente, eu nunca li o Frank Morgan. Tenho uma orientanda e orientando, que é doutorado, a Abigail Campos Leal, a Bibi, que eu admiro demais, e também o Cláudio Cavageri, que sempre me fala, você precisa ler o Fred Morten, eles usam muito, mas eu preciso ainda, né, deixar um pouco das obrigações de sala de aula, que tomam muito, e passar a ler sim, realmente é uma, é uma leitura que ainda está agendada, né? Mas sobre essa dimensão da fuga, né, e da invisibilidade, né, é curioso isso que a gente vê no Vizcarra, né? E a gente fala um pouco daquilo que a gente está conversando, né, sobre não estar nem aí para a simbologia, né, para simbologias imperiais, né, que são também frágeis, né? E ele tinha essa postura, que lembra uma espécie de prática cínica, mas um pouco distinta, né? Ele falava, né, que nunca vamos aceitar, né, esses pais que possuem bens, grana, títulos, e que não entendem que um lixo como eu seja melhor que eles, né? Ambos cães vagabundos e que somos iguais, andamos entre os lixeiros buscando as sobras para poder comer. Isso foi uma das últimas entrevistas que ele deu em vida, né? Então, vivo no meu mundo, estou pela minha gente, porque eles são meus delinquentes, as minhas prostitutas, os meus bandidos, os meus mendigos, os meus ladrões. O único porta-voz que eles têm sou eu. Para mim, é como uma espécie de desafogo. Essa maldita sociedade nunca me deu nada, né? E tem isso, assim, porque o mais curioso do Vizcarra é que ele não tem em mente um leitor acadêmico ou um leitor, assim, que está confortável. Ele escreve para, né, os maracos, né, os ladrones, né? Então, é curioso que a gente escrita bem numa cifra coba, né, que não deixa de ser muito impactante, né, porque também, obviamente, não quero estudar que exista uma espécie de identidade fechada, né, todos somos pequenos burgueses, não. Acho que uma oferta política importante do nosso tempo é a desidentificação, é a desafetação, né? E é esse abuso, né? Gerar com um tom meio teológico, assim como eu dizer, seu tom militar, né? Mas é que é esse escape, né? A forma de vida dominante, né? E aí, com certeza, nisso, né, daquilo que você coloca do que postula o Fred Moten, a partir da sua análise, bastante de acordo, né? Então, não se trata de culpar as pocilgas do poder, né? Mas de gingar, de esquivar, né, e de pensar outros movimentos, né? E nisso, né, seja as comunidades apatistas, as formas de organização entre os curtos, né, os faxinais, né, os quilombos, né, as formas outras de aldeamento e territorialidade, né, sobre isso, né? Ou seja, a gente tem uma ideia de política que é muito atravessada, né? Então, a Gamba acerta o ponto do Homo Sapiens, né, pela liturgia, né? É uma noção completamente teológica de política, né? E isso, eu acho que a política é inseparável da economia, no sentido dessas maneiras de manutenção, de como se persevera a noção de conatos espinosista, né? Sabe, isso é uma economia, né? É uma economia dos intelectos, é uma economia, né, que é imediatamente política, né? Então, né, no momento que a gente sai dessas visões, né, metafísicas, né, de pensar a política apenas numa esfera da performance, numa esfera da liturgia, do fazer, né, e traz isso para o cotidiano, a gente tem um choque. Primeiro, como a gente vive de forma despolitizada, que é muitas vezes despotencializada, né? Como nossos impasses não são apenas impasses subjetivos, né? São impasses que envolvem, né, usar um termo psicanalítico, o delírio do mundo, né? O delírio dessas formas de produção reinantes, né, capitalismo, né? Então, e aí a gente começa a subverter e a resistir no cotidiano também, né? Acho que tem essa dimensão, né, que é de um escape, mas também de um refúgio, né? importante, né? Porque a vida não é só luta. Talvez a grande uma questão que se coloca, né, não é só escapar de fugir, mas de buscar esses refúgios que permita, né, saciar a sede, se alimentar, ter os encontros, né, sem que a gente possa, sem que a gente seja destruído. Né? E essas formas comunais de desaparição, elas são importantíssimas. Né? Ninguém consegue sumir sozinho. Né? Isso em todos os campos, seja no campo criminal, no campo... Né? Você precisa de sintonias. Né? Então, acho que, né, é uma das coisas que o livro traz e que a filosofia cobra tenta expressar. Né? Sabe? Não é só o Vizcarra. O Vizcarra é apenas uma espécie de redator, né? De um algo que o atravessa ali. Bom. E em relação a sugestões, dicas de leitura, o que eu posso indicar, né? E que é fácil encontrar na internet, né? Vocês acham é fácil, né? Quem nos escuta, né? Que é são as memórias do Victor Hugo Vizcarra. Borracho estava, pero me acuerdo. Né? Estava bêbado, mas eu lembro. Boas, e também isso é uma forma de introdução marginal à história da Bolívia. Né? Ele fala ali, por exemplo, ele começa a falar sobre suas dores estomacais, que tem, de repente, ele começa a contar das torturas que ele sofreu durante a ditadura militar, que foi uma ditadura extremamente sanguinária. Né? Operação Condor começou ali, se tem, né, egressos, né, das fileiras nazistas e também do fascismo histórico que, né, treinaram os militares na Bolívia. Né? Não é à toa que o próprio Che Guevara foi morto na Bolívia por Rangers, mas também por forças armadas que eram, em suma, nazifascistas, né? Então, essa é uma indicação que eu faço. Né? Victor Hugo Borracho estava, pero me acuerdo. E tem que indicar música também. Eu vou indicar música de um grupo de amigos, pessoas que é o Vítima Fatal. Né? Indico um especial álbum dele chamado Vítima Fatal. Um grupo da Zona Sul de São Paulo. É isso. são essas as indicações, né, literárias e musicais. Bom, eu ainda não li essa autobiografia, esse texto do Vizcarra, né? Mas é uma coisa que eu tô faz tempo a fim de ler mesmo. Vítima Fatal eu não ouvi ainda. Bora ouvir e terminar o episódio com ela. Dance, tu tem indicações? Então, eu quase nunca indico nada, muita coisa, mas hoje eu vou indicar. Pensando um pouco nessa ideia, então, de fazer aparecer, né, essas pessoas que foram desaparecidas, né? Tem esse o livro O Holocausto Brasileiro, né, da Daniela Arbex, que fala do Hospital Colônia, do hospício, né, em Minas Gerais, onde mais de 60 mil internos morreram, né, foi lançado pela editora Intrínseca. E tem uma série sobre esse livro também, que é a série Colônia. Eu não assisti, sei que minha mãe e minha irmã estão assistindo, falaram que é bom, enfim, tem o livro, tem a série. Um livro do Stefano Harney e do Fred Motten, né, que é o esse da Undercommons. A editora Edra lançou, agora eu recebi há poucos dias, então eu não li ainda, mas são livros de memórias de ex-escravizados, de escravizados e escravizados, né? Então, tem um do William Wells Brown, que é narrativa de William Wells Brown, Escravo Fugitivo, escrita por ele mesmo. Tem o Nascidos na Escravidão, que é depoimentos norte-americanos, e tem o Incidentes da Vida de uma Escrava, escrita por ela mesma, de Harriet Jacobs. Então, fica aí a indicação desses livros. Ah, e outra coisa que eu queria indicar também é o Memorial Inumeráveis, né? Eu não sei de quem que é a iniciativa, enfim, mas é um memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil. É bem, bem triste, mas é bem bonito também, assim, né? Porque as pessoas mandam alguma frase, alguma coisa sobre pessoas queridas, que parentes, amigos, que morreram vítimas do coronavírus, né? Então tem essa página na internet, inumeráveis.com.br, que também fica de dica. Bom, não vou nem precisar indicar, né, o Sociedade do Desaparecimento, que está saindo aí pela N-1, livro do Jonifer. Afinal de contas, é do que se trata essa conversa toda. Mas, de qualquer forma, é claro que ele vai estar linkado, tudo bonitinho lá nas notas do episódio, né? Enquanto o Jonifer estava falando sobre algumas das questões do Furugese, da questão da revolta, da insurreição, e até mesmo dessa questão dessas estratégias do desaparecimento como estratégia tática, né? Eu fiquei pensando um pouco na ideia que o Alfredo Buonanno tem de se manter sempre que todo movimento revolucionário, todo movimento radical, ele precisa se manter na iniciativa, né? E não é o que nós fazemos, né? Normalmente nós somos mais reativos do que outra coisa, né? E aí, eu não sei quem, mas fizeram uma tradução de um texto dele de 1977, chama Alegria Armada, tá lá na Biblioteca Anarquista Lusófona, e é uma boa introdução, algumas ideias de um anarquismo insurrecional, que eu acho que conversam de uma maneira ou de outra com os que a gente tem discutido, assim, essas diversas facetas, diversos movimentos para produzir resistência, para produzir uma vida não fascista, enfim, por aí vai, né? Então, livro do Alfredo Buonanno, Alegria Armada, é o que eu queria indicar. E tem um outro texto que tem um pouco a ver, mas não muito, mas eu acho que é interessante para a gente pensar um pouquinho a questão de outros habitares, outras questões. É um texto que saiu pela Monstro dos Mares, do Yale Chaparro, chama Esse é Nosso Corpo, a Terra. Eu recebi esse texto mês passado, li, que ele coloca uma ideia de um habitar, de uma ética da implicação, que eu acho que é muito interessante, pensando muito nas vivências dele com os Guarani, né? Então, acho que essas são as minhas indicações. Jonathan, você quer fazer mais alguma correção, falar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu acho lindo esse título do Buonanno, La Gioia Armata. É belíssimo. É isso. Uma das coisas mais fortes que a tradição anarquista insurrecional expõe, né? Essa distinção entre vida e política, esse estar preparado, né, que envolve, né, essa preparação técnica também, né, que nos previne muito das metafísicas, né? Então essa ideia de que a vida acontece concretamente, né, sem épica, é importante. Eu acho que o Buonanno ele é um autor importante para isso, enfim, né? Gostei demais da indicação. Muito bom. Bom, gente, vamos então, pra gente ir se encaminhando para encerrar mesmo, só dar... Não. Oi? Só falar uma coisa muito importante. Claro. Hoje é dia 16 de junho, né? Dia 14 de junho, completaram 8 anos do desaparecimento do Amarildo, né? Pela polícia do Rio, pelas unidades de polícia pacificadora da Rocinha, né? Então, lembrar isso. É curioso isso, né? Sobre o caso do Amarildo, o mesmo Ailton Sinapa, né? Ou mais recentemente, as Mães de Maio, né? Assim, não trato diretamente de desaparecimentos, mas também, né, envolvem, engendraram, né, assim, outras formas de relação com o Estado, né? Mesmo que, quando se colocou, né, onde está Marildo, né? Em 2014, né? Onde está Marildo? Há uma. Mesmo nessa forma do protesto, há uma outra ênfase, né? Assim, que você expõe a nu, né, a forma como os estados operam hoje. E eu acho que, né, no caso de Ailton Sinapa, no caso do desaparecido de Amarildo, né, eles são bastante paradigmáticos para toda essa política de desaparecimento que é a regra, né, atual, é a regra do nosso tempo, né? Então, nesse momento, enquanto a gente fala, né, algumas centenas de pessoas estão desaparecendo, né? Então é um pouco isso, assim, que o Sinapa, o Casa Marido são dos mortos também que me levaram a escrever o livro. Mas é isso. Como um comentário adicional. Fantástico. Bom, gente, vamos se despedir do pessoal aí, dá um tchau, que tem janta pra fazer. Então, obrigada, né, Jennifer, pela conversa, e espero que as pessoas comprem o livro, leiam o livro, enfim, eu gostei muito, muito de ler. Eu acho que, além do tema ser super importante, ele é um livro tranquilo de ler, assim, uma linguagem tranquila, e muito obrigada mesmo por ter conversado aqui com a gente. Valeu, eu agradeço pela prosa. Bom. Ah, então vai. É tchau, então. Tchau, tchau, gente. A gente se esquece, se toca, se reconhece. A gente tem fé sem saber fé em quem nem se merece. A gente sempre corre atrás de desconhecido, mesmo sabendo que oferece o perigo ou se é merecido. A gente é a tristeza, é a alegria, é o juízo, é o ligeiro, cabuloso. É covarde, valente e apetitoso. É o inimigo feliz, o aliado duvidoso. A gente é um animal selvagem, um bicho de pelúcia. É a mão da mãe que acalenta, é a arma da luta. É um grão de areia perante o oceano, é o filho que mata o pai, a criança chorando. É a fome do povo, é a favela, é a luz, a escuridão, é a mentira do político, é a TV sem a educação. É a casa cheia, é a barriga vazia, é a adrenalina do drogado, é a polícia cometendo a covardia. É uma frase, é uma história, é um poema de amor. É a Bíblia que não mente, é o vírus que contaminou. É o básico, a cesta básica, o verdadeiro MC. É o punk, é o rock, é o hip, é o rock. Barranco, sobe, desce, vai e vem. É hoje, amanhã também, quem vem? A gente é trancos, barrancos, sobe, desce, vai e vem. Foi ontem, é hoje, amanhã também, quem vem? A gente é trancos, barrancos, sobe, desce, vai e vem. Foi ontem, é hoje, amanhã também, quem vem? A gente é trancos, barrancos, sobe, desce, vai e vem. Foi ontem, é hoje, amanhã também, quem vem? A gente é rua de barro, campão de terra, batida, avenida, viela, um túnel, carrossel, é a vida. É a verdade que o de mal premeditou, só quem tava lá viu. Amizade colorida, Caetano, Gal, Magio. O infinito, feio, bonito, a tampa da panela. O casal no banco da praça, o jantar, a luz de vela. Fim do casamento, a testemunha, divisão de bens. É o vizinho, manja tempo, é o outro dia que vem. É o mendigo velho, carrinho de papelão, o descaso, o desdém. É uma piada, é a solidão, é a mansão. Um barraco, uma poça, é um rio. Um pássaro trazendo a comida pro filhote no ninho. É o vai e vem do solitário cidadão. A mão dupla, a mão única, é a contramão. É o calendário, é o tempo que que já passou. É um livro velho na estante que empoeirou. É a chave que tranca o coração, o sentimento, a morte, a vida, a liberdade, o detento. É uma flor, é uma rosa, o embrulho, é um presente, é o consolo, é o carinho, é o futuro à frente. A gente é trancos, barrancos, sobe, desce, vai e vem. Foi ontem, é hoje, amanhã também, quem vem? A gente é trancos, barrancos, sobe, desce, vai e vem. Foi ontem, é hoje, amanhã também, quem vem? A gente é trancos, barrancos, sobe, desce, vai e vem. Foi ontem, é hoje, amanhã também, quem vem? A gente é trancos, barrancos, sobe, desce, vai e vem. Foi ontem, é hoje, amanhã também, quem vem? A gente é adulto, adolescente, é o fenômeno, é massa. É pele, é carne em cima da carcaça. A gente aquele olhar com fome que fica esbugalhado. É o cachorro na calçada assistindo o frango ser virado. É a corrente positiva que você tá pensando nada. Tudo no fundo, a escada que tá chegando. É o ABC, o analfabeto, é o estudioso. Caba de peia, fodão, bandidão perigoso. É o câncer do cigarro, a fumaça que medita. A pedra que não é rocha, é o pó e a pinga que incha. É o forró, o baião, a valsa, o flashback. O pagode, putz, putz, capoeira de discoteque. A gente é mais acionais, MCs, tá aí de Vogue, MV Bill, SD Dub, vítima fatal, Sampa Crio. A gente é o que é, isso não tem preço. A gente é muito obrigado, Deus seja louvado pelo recomeço. A gente é trancos, barrancos, sobe, desce, vai e vem. Foi ontem, é hoje, amanhã também, quem vem? A gente é trancos, barrancos, sobe, desce, vai e vem. Foi ontem, é hoje, amanhã também, quem vem? A gente é trancos, barrancos, sobe, desce, vai e vem. Foi ontem, é hoje, amanhã também, quem vem? A gente é trancos, barrancos, sobe, desce, vai e vem. Foi ontem, é hoje, amanhã também, quem vem? Fala o quê, né? A vida é louca, né? A gente é, você já é, é só querer. Nós tá no corre, vamos junto, tamo juntão. Direto firme, reto, rapaz. Vamos tá que vamos. Arrebento, meu querido. É nós que tá, a gente é adulto, tem que acreditar. Faz sua parte, moro? A gente é pele e é carne em cima só da carcaça. É só querer, faz sua parte.